Lá vou eu de novo encher a cara por causa dela. Tô gamado nela e se eu não beber eu fico assim. A noite inteira rolo na cama pensando nela. E ela também dorme ao lado dele pensando em mim. Enquanto ele dorme sequer se lembra que ela existe. Eu sonho acordado que estou fazendo amor com ela. E enquanto eu não tiver essa mulher só pra mim, a minha vida vai ser assim, enchendo a cara e doido por ela. Tô desesperado, louco de paixão, sofrendo demais nessa solidão. Preso nesse amor que me pegou de jeito e como uma flecha acertou em cheio meu coração. Ela é a mulher que a vida inteira sonhei pra mim. É brasa que queima dia e noite em meu coração. Não tem outro jeito, ela não sai da minha cabeça. Por mais que eu tente, aumenta mais a minha paixão. Tô alucinado e o tempo todo falo sozinho. Já bebi demais e já fiz loucura por causa dela. Estou decidido a acabar com essa saudade louca. Se nessa noite ele marca a toca, vou chegar junto e sumir com ela. Tô desesperado, louco de paixão, sofrendo demais nessa solidão. Preso nesse amor que me pegou de jeito e como uma flecha acertou em cheio meu coração.